Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora para você. Notícias da Manchester. No ar o programa Notícias da Manchester, hoje, quarta-feira, dia 24 de outubro de 2012. As manchetes de hoje. Jornal O Hoje. Goiás está na rota de chinesas e coreanas. Folha de São Paulo. Serra e Haddad elevam ataques a 5 dias da eleição. O estado de São Paulo. Rentabilidade de bancos cai a níveis da década de 90. Jornal Agora. Conta de luz sobe no interior e no litoral. Correio Brasiliense. Concurso. Secretaria de Saúde do Distrito Federal vai contratar 451 médicos residentes. Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Olha, ontem o Supremo Tribunal Federal começou a dosar a pena de cada um daqueles condenados no processo do Mensalão. Até agora, o primeiro a ser julgado foi o Marcos Valério. Marcos Valério é aquele que foi utilizado pela cúpula do PT para ser o operador do processo do Mensalão. Ele era um intermediário que levava o dinheiro para que a cúpula do PT pudesse dizer qual o partido receberia aquele dinheiro e quais os deputados que deveriam ser beneficiados. E ontem o Supremo Tribunal Federal, por tê-lo como operador e um dos envolvidos do processo e condenados, ele recebeu a pena, até agora, 11 anos e 8 meses de prisão. Isso significa que o Marcos Valério deverá cumprir parte da pena na cadeia. Ele já terá que sair tão logo seja publicada a sentença, ele irá para a cadeia. E ainda há mais crimes imputados a ele, que deverão ser analisados ainda. Mas até agora, por aquilo que já foi apurado pelo Supremo Tribunal Federal e também já decidido pelos ministros, apenas chega a 11 anos e 8 meses e ainda ele terá que pagar uma multa de R$ 978 mil, quase R$ 1 milhão. Olha, isso é muito bom, porque dá ao povo a certeza de que cadeia não foi feita apenas para gente pobre. Também aqueles que usam gravata, paletó e colarinho branco, eles que sempre eram protegidos pela lei e também com bons advogados, eles acabavam enrolando e não assumindo nem um dia sequer o passar da cadeia. Agora não. Está provando que gente graúda também vai para a cadeia. Por isso é importante também a análise dos outros envolvidos, principalmente o núcleo político, que já foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, o ex-deputado e também presidente do PT na época do Mensalão, José Genuíno, e o goiano Delúbio Soares, que era o tesoureiro da equipe do Mensalão. Eles também já foram condenados. Dependendo da quantidade de anos que eles receberem de condenação, terão que responder parte também na cadeia. Ninguém gosta de ver ninguém preso. Ninguém torce para uma pessoa ser presa e perder a liberdade. Mas, de qualquer maneira, a sociedade brasileira está mais confortável agora em saber que daqui para frente, quem botar a mão no dinheiro, quem for considerado culpado de corrupção, além de ter que devolver para os cofres aquilo que roubou, ainda poderá passar parte da sua vida atrás das grades. E a gente gostaria que essa medida do Supremo Tribunal Federal ajudasse na moralização das coisas. Mas, infelizmente, enquanto o Supremo Tribunal Federal julga lá o pessoal que está envolvido no Mensalão, a gente vê que lá na Câmara Federal, lá em Brasília, não está havendo muito interesse em moralizar o trabalho, não. O jornal Correio Brasiliense fala: mordomia nas alturas, mesmo com menos trabalho neste ano, diz o jornal. Deputados federais gastaram até setembro 20 milhões e 500 mil só com passagens aéreas. Quem bancou a farra, claro, foi a Câmara, ou melhor, os brasileiros que pagam impostos. O valor é 75% maior do que o registrado em igual período em 2011. Então, mesmo com a Câmara trabalhando menos, gastou-se mais em passagens. Está aqui no jornal Correio Brasiliense, 70%, 75% a mais do que se gastou no ano passado no mesmo período. Agora, também ainda do jornal Correio Brasiliense, vem aquela informação que nós já sabíamos, que é a de não ter que trabalhar, que a Câmara baixou uma resolução onde deputados não precisam comparecer na sessão de segunda-feira e nem na sessão de sexta-feira. Só haverá votação na terça, na quarta e na quinta. Mas o próprio Correio Brasiliense diz que mais de 170 deputados faltam na quinta também. Então, eles trabalhariam apenas na terça e na quarta-feira. E hoje vem mais uma notícia sobre essa situação. Aquela férias forçada, que se chama Gazeta, ela retarda o fim do 14º e o 15º salários. Votação da lei que acaba com a regalia na Câmara dos Deputados, do 14º e o 15º salários, é prejudicada pela ausência de deputados na comissão. Então, o 14º e o 15º, apesar de todos darem entrevista na imprensa que são contra, mas ela continua na lei, porque, na verdade, não foi votada a sua revogação até agora. Esses fatos desmoralizam a atividade política, desmoralizam a própria instituição Câmara dos Deputados, Poder Legislativo. Não podemos concordar com isso. Precisamos de instituições fortes e respeitadas. O dia que tivermos instituições fortes e respeitadas nacional e internacionalmente, você pode ter certeza, o Brasil será outro. Estamos dando os primeiros passos. Agora é o Supremo Tribunal Federal. Esperamos que a Câmara também cumpra o seu papel para que o Brasil possa realmente respirar ares de liberdade e possa pensar num país forte no futuro. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Plantão Policial. Plantão Policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas do plantão da Polícia Civil. Em mais uma noite violenta em Anápolis, marcada por troca de tiros e morte de bandido. Mais uma vez, a polícia é recebida bala e no revide leva a pior o bandido mais uma vez. Não é que a gente torce para que aconteça confronto e muito menos para que alguma vida se perca durante uma ocorrência. Mas no caso, entre morrer um bandido, um ladrão atirando contra um policial, pai de família, se tiver que morrer alguém, não tiver outro jeito que não seja o policial, né, gente? Lamentavelmente, tivemos mais uma troca de tiros, onde foi autuado Paulo Sérgio Neto da Silva, que não vai cumprir a pena. Segundo informações que colhemos agora já pela manhã, esse rapaz morreu. A polícia foi acionada ontem à noite para atender uma ocorrência de roubo de um caminhão. Um caminhão placa MAV-4950. Esse caminhão estava sendo monitorado, até porque esse caminhão também tinha um rastreador. A polícia fez o cerco ali na BR-414, próximo à entrada da base aérea de Anápolis, e ali foi recebida a bala por três marginais. Um está internado no hospital de urgências. Um conseguiu fugir do cerco policial. O outro, disparando contra a guarnição, foi baleado também. O Paulo Sérgio Neto da Silva. E segundo informações da Polícia Civil, esse ladrão, morreu no hospital de urgências. É mais uma troca de tiros envolvendo a polícia militar e bandidos aqui em Anápolis. Tivemos uma no domingo, onde morreu um rapaz que ainda não foi identificado. E agora, mais uma troca de tiros entre polícia e bandidos. Parece que os bandidos não estão respeitando mais a farda da polícia, nem a farda normal e muito menos a farda preta. É o fim de quem peita na bala a polícia aqui em Anápolis. A gente tem avisado há muito tempo. O histórico de bandido contra a polícia em Anápolis sempre deu vitória para a polícia. Mais uma vez, não foi diferente. E não foi a única troca de tiros registrada aqui ontem, aqui na cidade. Olha, um rapaz de nome Jefferson de Assis Souza. Esse rapaz acabou sendo baleado também. Depois de praticar o roubo de uma moto, aqui na Miguel João, próximo à Feira da Marreta, houve o acompanhamento da polícia. Pois é, quando ele percebeu a presença da guarnição, abriu fogo contra a polícia, que por sua vez acabou revidando. A polícia atirou, acertou 5 disparos. 2 atingiram as nádegas desse homem, 1 atingiu a perna, outro atingiu as costas e 1 atingiu a genitália desse rapaz. Ele está internado no hospital de urgências, onde se recupera dessa troca de tiros, onde acabou se dando mal. Pois é, lamentavelmente, né? E aí, o duro é que esses bandidos, eles atiram contra a polícia no meio da rua, e aí eles não estão preocupados se vão acertar a polícia, se vão acertar pessoas que estão transitando. Foi-se o tempo que a gente falava de bala perdida em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e outras grandes capitais, né? Pois é, Anápolis agora já está correndo sério risco de uma bala perdida acertar um cidadão com esse tanto de arma despejada aí no mercado negro. Então, lamentavelmente, mais uma troca de tiros. Olha, tivemos também no último plantão mais uma prisão por roubo. Foi preso e autuado em flagrante o Lucas Vieira da Silva. Ele fez como vítima a dona Diva Maria. Segundo informações, a polícia fazia ali o patrulhamento. Um policial, no seu momento de folga, percebeu o roubo. Foi atrás, acionou a viatura diária e foi encontrado na região ali já do Colégio Anhanguera, no Jardim América, o Charles, que contou que o Lucas havia praticado o roubo. E nessa prática de roubo, a polícia acabou encontrando o Lucas. O Lucas foi encontrado, Lucas Vieira da Silva, com o produto do roubo. Foi levado até a Delegacia Geral da Polícia Civil, onde ele foi preso e autuado em flagrante pela prática do artigo 157. A polícia está de greve, mas os ladrões não. Foi uma noite daquelas. Mas pelo menos uma boa notícia de ontem para hoje na área policial. Os 31 presos que estavam alojados no Genarc e na Delegacia Geral foram levados para o presídio, dando uma esvaziada na Delegacia Geral, que já não suportava mais receber nenhum preso. Essas foram as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. O Ministério da Previdência Social confirmou ontem o início do pagamento da segunda parcela do 13º dos segurados do INSS. Os depósitos começam a ser feitos no dia 26 de novembro. No país, 25 milhões e 600 mil segurados receberão o dinheiro com desconto do imposto de renda, dependendo do valor do benefício e da idade do aposentado. Quem ganha um benefício no valor de um salário mínimo, R$ 622, começa a receber o dinheiro da segunda parcela primeiro. A partir do dia 3 de dezembro, o INSS inicia o pagamento dos segurados que se aposentaram ganhando acima do mínimo até o limite do teto do INSS, hoje R$ 3.916,20. O pagamento termina no dia 7 de dezembro. Notícias da Manchester. A apuração do MEC, Ministério da Educação, sobre a licitação aberta para resolver os problemas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, já apontava as irregularidades investigadas depois por Polícia Federal e TCU, Tribunal de Contas da União. Mesmo sabendo dessas suspeitas, o INEP, instituto ligado ao Ministério e responsável pelo Enem, fez pagamentos a duas das quatro empresas contratadas. O caso ocorreu na gestão do candidato à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, do PT. O petista diz que foi ele que abriu a investigação e depois autorizou o envio das informações à Controladoria Geral da União e ao TCU. Os órgãos do MEC que apontaram problemas no contrato foram a Comissão de Auditoria Interna e a Procuradoria, que analisaram os contratos assinados para fortalecer a segurança das provas do Enem e impedir vazamentos, como o de 2009. O trabalho, concluído em dezembro de 2011, apontou indícios de sobrepreço, direcionamento e uso de documentos falsos na licitação. As suspeitas, como a Folha de São Paulo revelou, foram depois aprofundadas pela Polícia Federal e pelo TCU. Você participa do programa Notícias da Manchester, deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Cotação do dólar. Meio dólar está valendo hoje R$ 2,028. R$ 2,028. Já o dólar turismo, R$ 2,14. O dólar paralelo, R$ 2,17. Notícias da Manchester. Olha, o estado de Goiás terá a quarta montadora de veículos. E será na cidade de Anápolis. A chinesa Changan deve começar a produzir veículos de passeio em Anápolis em 2014, tornando-se a quarta fábrica a se instalar em Goiás, depois de Mitsubishi, Hyundai e Suzuki. Todas elas são orientais. O Mini Benny será um dos modelos produzidos na cidade de Anápolis e na cidade de e no estado de Goiás por essa nova montadora que vai se instalar aqui. Então nós teremos a chinesa Changan se instalando em Goiás e em Anápolis, a produtora de veículos. Será a quarta e a segunda na cidade de Anápolis. Notícias da Manchester. O novo secretário da Segurança Pública, ele vai assumir a secretaria em meio a mais uma greve, que é a greve da Polícia Civil. A Polícia Civil de Goiás está em greve desde a segunda-feira próxima passada. O novo secretário disse que não haverá a mudança na cúpula da polícia, pelo menos por enquanto. Após várias crises, O secretário de Segurança Pública, João Furtado, oficializou ontem a sua saída do cargo. O ex-superintendente da Polícia Federal, Joaquim Mesquita, deverá assumir na segunda-feira, dia 29, mantendo todos os comandos policiais. O grande problema dele é que a Polícia Civil estará em greve. A polícia disse que o governo prometeu solucionar algumas questões, que essas questões não foram resolvidas e por isso os policiais civis voltaram novamente à greve. E nessa situação, o novo secretário assumirá na próxima segunda-feira, ele que foi superintendente da Polícia Federal em Goiás, o Joaquim Mesquita. Ele assumirá na segunda-feira, dia 29. Notícias da Manchester. Depois de anunciar que o secretário da Saúde, Antônio Faleiros, seria exonerado do cargo para que o novo secretário assumisse a saúde em Goiás, o governo de Goiás, segundo o ex-prefeito de Goiânia, Ninho Albernaz, não vai tirar o Faleiros, pelo menos por enquanto, da área da saúde. Segundo a informação que Ninho passou à imprensa, ele teve um contato ontem com o governador Marconi Perillo e os dois acertaram que Faleiros ficará no cargo pelo menos mais 6 meses e, consequentemente, só depois é que deixará o cargo de secretário da Saúde do Estado de Goiás. Notícias da Manchester. Bom, e agora nós vamos ao nosso repórter Geraldo Divino. Ele vai conversar com o Bié, que é da Prefeitura Municipal, e dessa área aí de infraestrutura, a respeito das reclamações que têm chegado até o nosso programa. Nós temos feito a divulgação e também vamos atrás das autoridades em busca da solução dos problemas que aqui são apresentados. Vamos lá, Geraldo. Ademar Santino, morador da Vila Norte, liga para o nosso departamento de jornalismo, reclamando de uma boca de lobo aberta. Segundo ele, tem quase um ano que está aberto aquilo lá, colocando em risco a vida das pessoas. Ele diz que é na rua 4, esquina com a rua 58, essa boca de lobo. Eu estou com o Gabriel Rebelo, o nosso amigo Bié, que é responsável por esse setor da cidade. Bié, possibilidade de atender aquele morador, aquela moradora lá da Vila Norte. Bom dia. Bom dia, Geraldo Divino. Tudo bem, né? Geraldo, é o seguinte. A gente tem que acreditar no que o contribuinte está falando, mas um dos serviços que nós temos na prefeitura, que nós não temos praticamente dificuldade nenhuma, é iluminação e boca de lobo, desobstrução de boca de lobo, tampa de boca de lobo. Essa reclamação realmente não, ao meu conhecimento, não chegou. Se tivesse chegado, já, com certeza já tinha sido arrumado. Tanto é que o pessoal está fazendo um trabalho lá perto, justamente no Recanto do Sol, e eu já vou ligar lá para o Manel para procurar o endereço que você está me passando para nós regularizarmos essa situação aí. Perfeito. Nós também recebemos o telefonema do senhor Carlos. Ele volta a ligar para a gente reclamando das tampas de boca de lobo também na Avenida Pedro do Vico. Ele disse que o trabalho é feito, daí uma semana já arrebentou novamente a tampa e o buraco fica exposto, colocando em vida principalmente quem anda de um veículo de duas rodas, Pierre. Geraldo, eu não estou bem sabendo qual que é o endereço certinho. Já pelo Lovico, nós temos um trabalho que está faltando fazer, umas bocas de lobo, que tem inclusive um contrato com a empreiteira para que seja regularizado isso. Não sei se é essa reclamação. Agora, com relação a que foi feito e quebrou, pode ser por causa do fluxo de carro, alguma coisa assim. Eu vou agora tomar as providências, ver direitinho, vou dar uma geral lá na Pedro Ludovico, ver o que é que está havendo. Notícias da Manchester. E se você quiser participar do programa, telefone para 3943-9303 e deixe a sua reclamação. Nós estaremos aqui para fazer a sua divulgação e, ao mesmo tempo, levando ao conhecimento da autoridade. Olha, chegaram mais duas reclamações aqui para nós. Uma aqui da Santa Maria, que no setor central da cidade, ali perto São Jorge, São Lourenço, Frei Eustáquio. Meus amigos, as fotografias que mandaram para mim de uma rua que foi asfaltada agora há 45 dias para a prefeitura é pior do que qualquer uma outra que já tivesse mais de 20 anos sem nenhum atendimento. Realmente é uma coisa incrível aquilo lá. O asfalto todo danificado, boca de lobo estragado, olha, é uma coisa perigosa, não tem nem jeito de passar no asfalto construído. As fotografias estão comigo, vão chegar ao conhecimento das autoridades, e ele fala o seguinte: é um absurdo isso aqui, porque nós é que pagamos. Agora, eu quero saber se a firma que fez o serviço vai recuperar o serviço sem cobrar nada dos cofres públicos, porque é um absurdo aquele serviço ser recebido pela prefeitura e em menos de 45 dias. Apenas uma chuva danificou tudo. Nós falamos, eles estavam fazendo asfalto na metade de uma rua, asfaltando duas ruas, deixando três sem asfaltar. Eu falei, a primeira chuva que vem vai acabar com tudo. E não precisava ser profeta para adivinhar, não. Estava na cara. Bastava saber, ter lógica, você sabia que isso iria acontecer. E vai acontecer por muitos outros pontos da cidade. A outra questão é a calçada lá na Santos Dumont, ali ao lado da Praça Badia Dyer. Ontem uma senhora fazendo caminhada por lá acabou caindo naquela buraco que tem na calçada. Não pode deixar daquele jeito. Tem que consertar, aquilo depõe contra a administração municipal. Danificou a calçada toda e a pessoa passa por lá e não tem como se equilibrar em cima daquela quantidade de buracos existentes na calçada. É um absurdo. Naquela praça é muito usada para fazer exercício, caminhada, e as pessoas não terem condição de passarem por lá com tranquilidade. Uma senhora passou por lá ontem, escorregou, caiu, e ela teve que ser socorrida pelos outros maratonistas que passavam por lá. Nós estamos fazendo essa informação, ajudando a própria prefeitura municipal a conhecer dos problemas existentes na cidade e a qualidade do serviço que é prestado à população. Uma prefeitura rica, cheia de dinheiro, que pode pagar 3 milhões e 400 mil para um serviço que não valia mais do que 2 milhões durante muito tempo para a Delta, olha, não pode faltar dinheiro para recuperar um serviço desse que é fundamental para o interesse da comunidade. Notícias da Manchester. Bem, e agora nós vamos àqueles que telefonaram. Telefonaram para 39-43-9303 e deixaram aí a sua mensagem. Vamos lá. Fala, comunidade. Demar, bom dia. Aqui é o Alaor, moro na rua Pecuária, no bairro da Cristolândia. A respeito daquela reportagem da Saneago, que fura a rua, que é a prefeitura que arruma, se é da Saneago, é o seguinte, que a pista aqui na cidade estraga, eles arrumam no outro dia, né? A prefeitura Mídia. Agora, aqui, eles furaram o buraco até um mês aqui, o motociclista caiu na rua Pecuária, na quadra 8, lote 26, e já caiu dois motoqueiros. Então, que situação que fica isso aqui, né, pra gente tentar resolver. E a gente tem também uma casa na Avenida A, lá, e a Saneago também quebrou a calçada, e graças a Deus já tem mais de 40 dias também. Como se resolve isso aí, que a calçada tá quebrada, né? É onde a gente pode recorrer isso aí. Muito obrigado. Bom dia. Fala, comunidade. Ademar, boa tarde. Eu lhe estou ligando para agradecer, porque eu reclamei de uma boca de louro ali perto daqui da Vila Norte, ali perto do colégio municipal Giacomozzi. Eu quero agradecer que por causa de você, eles vieram e arrumaram, Ademar. Ainda bem que nós temos você, né, para resolver nossos problemas, porque se não fosse você, a gente contaria com quem? Obrigada, viu? Fala, comunidade. Ô, Ademar, bom dia. Eu sou o Valdemir, moro aqui no centro. Nós todos empregados, com 35 anos de idade, não faço um emprego de jeito nenhum. Eu sou motorista de van, trabalhei 2 anos levando aluno para Goiânia, em van, sou motorista de táxi um bom tempo. No momento eu estou parado. E se alguém estiver ouvindo, quiser me dar uma chance para trabalhar, não só de motorista de táxi, em van, mas como entregador também dentro de nós. Meu número é 952-9447. Muito obrigado. Fala, comunidade. Bom dia. Eu sou prefeito. Já que o senhor não faz nada para Anápolis, de questão de iluminação, até hoje nada. aqui o nosso pedido aqui da equipe aqui da moradores do bairro do setor tropical e empresas adjacentes aqui próximas da área da TCA, manda pelo menos um engenheiro vir ver essa erosão que tem aqui as margens aqui, bem perto da escuridão da rampa aqui, tem uma erosão aqui que já chegou na beira do asfalto aqui, ó. Vai deixar afundar também, igual o centro da cidade, e tudo acabar em buraco aqui lá, vendo na chegada da cidade, nessa via que sai do setor tropical até o trevo da TCA aqui, ao lado direito ali, ou vai deixar o buraco levar tudo, já que a iluminação você não arruma mesmo. Obrigado, bom dia. Bom dia a cada amigo, a cada amiga que telefonou para o nosso programa. Bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando diariamente, quer seja através da 93.3 ou também através da 93.3, mas pela internet. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. E se vocês quiserem participar, podem participar pela internet. Nós estamos ouvindo por esse mundo todo. E ainda você pode usar também o telefone 3943-9303. Bom dia, muito obrigado a todos. Olha, do setor tropical o amigo fala aí, ó. É do tropical até chegar o trevo que vai lá para a TCA. Ele dizendo que é uma escuridão incrível, já não sabe mais quem a apelar, mas está dizendo que agora o problema maior é a erosão, que já está ameaçando a destruir parte lá do local, que a prefeitura precisava mandar urgentemente alguém até lá o local e ver essa erosão, que está arriscada de continuar crescendo e, consequentemente, causar estragos maiores lá na região do setor tropical, ali próximo ao Anders, Palmares e também ao bairro de Lourdes, indo lá para o rumo da TCA, do Trevo. O Valdenício, eles ouviram aí, é motorista, tem experiência em transportar alunos e fazer também transporte de veículos pesados, principalmente ônibus, e ele gostaria de estar empregado. Enquanto se desempregado, nós temos informações para dar a quem se interessar a dar uma ajuda a ele, aqui na Rádio Manchester. A lá da Vila Norte, a nossa ouvinte agradece. Ela falou que há mais de um ano tinha lá uma boca de lobo, reclamou para nós que ela estava lá, que poderia causar acidente a qualquer hora. Nós fizemos como sempre fazemos, fomos atrás das autoridades, contamos e ela disse que agora o trabalho foi recuperado. Muito obrigado à turma que foi atender esse pedido para atender os moradores lá da Vila Norte. Olha, o Alaor, lá do Calistolândia, fala da Rua Pecuária, onde ele está citando que é realmente perigoso lá. Já houve duas quedas de motociclistas lá e ele não sabe quem é que recupera, buraco feito pela Saniago. Alaor, deixa eu explicar para vocês. Quando o trabalho é feito no asfalto, quem faz é a Saniago, mas quem recupera é a prefeitura. O trabalho é no asfalto, não tem outra reclamação a fazer, a não ser a prefeitura. A prefeitura recebe depois da Saniago pelo estrago que ela fez. Então a Saniago faz o estrago, mas quem faz a recuperação é a prefeitura. Com relação à calçada, aí já é diferente. A calçada, você tem que reclamar na própria direção da Saniago. Se for estrago na calçada, não é da responsabilidade da prefeitura. Aí quem é responsável para recuperar a calçada é a própria Saniago. Você ou quem quiser fazer a reclamação tem que reclamar na direção da Saniago. Ela é a responsável para fazer a recuperação na calçada. No asfalto, é a responsabilidade da prefeitura. Estamos encerrando o programa Notícias da Manchester desta quarta-feira. Obrigado, Ademar, pelos seus comentários. Obrigado, Edmar Correia e David, pelos trabalhos técnicos.